Seja registrado. Pode falar. Boa tarde, meus queridos, meus amados. Eu sou Serafis Bey. Eu tenho uma mensagem para os integrantes desta casa, os médiuns desta casa chamada Casa Plataforma de Oração. Todos vós que estão neste trabalho estão entrando numa nova etapa. O trabalho vai ficar diferente, acontecerão situações diferentes, manifestações diferentes, manifestações mais claras, ainda mais profundas e necessárias para a humanidade deste planeta e para vocês mesmos, porque todos nós crescemos juntos, todos nós evoluímos juntos. A sua alegria é a nossa alegria, a sua evolução é a nossa evolução. Se vocês crescem, nós crescemos. Se o destino de vocês muda pelas suas escolhas, o nosso destino muda, mesmo que existam as nossas escolhas, porque mediante as suas escolhas nós nos veremos obrigados a fazer também determinadas escolhas, sempre para o seu benefício, sempre para o nosso benefício, sempre para o nosso crescimento. Meus queridos, meus amados, será necessário que vocês, médiuns desta casa, estejam unidos. Será necessário que vocês sejam um. A dor de um será a dor do outro. A alegria de um será a alegria do outro. Se um estiver com problema, todos os outros estarão com um problema. Se um precisa de ajuda para se conectar à fonte divina, se um precisa de ajuda para sentir o amor de Deus, se ainda não conseguiu na sua jornada evolutiva a conexão com o Pai, aqueles que já conseguiram a conexão com o Pai deverão ajudar aqueles que ainda não conseguiram. Aqueles que já atingiram uma conexão maior com o Pai, aqueles que já conseguem sentir o amor, se verão na necessidade de auxiliar aqueles que ainda não conseguiram isto. Com amor, com carinho, com paciência, tolerância, perseverança, vontade e fraternidade. Tenham compreensão. Entendam que cada um está no seu momento evolutivo e que todos os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados neste planeta, têm evoluções diferentes. E isso é necessário neste planeta para o crescimento de todos, assim como há costumes diferentes, também necessário para que vocês possam saber conviver com as diferenças e respeitar as diferenças. Assim como temos diferentes raças, é necessário que haja diferentes raças neste planeta para que possam saber conviver uns com os outros, com as diferenças, respeitar uns aos outros e entenderem que todos são iguais, independente da cor de pele, independente da raça. Porque todos somos um. Todos somos um em Deus, todos somos irmãos. O mal que ocorre com um, ocorre com outros. A alegria que ocorre com um, ocorre com outros. Aquele que se ascende, aquele que evolui, aquele que cresce, toda esta energia de teor amoroso, de teor fraterno, de teor iluminado, atinge todos aqueles que estão ao redor. Lutas neste momento, neste planeta, é algo normal, é algo natural. E estas lutas é para o seu crescimento, é para a sua evolução, se faz necessário. O que muitas vezes parece ser muito ruim, está sendo bom, está lavando o teu espírito de mazelas, está fazendo o teu espírito evoluir, está fazendo você crescer e está fazendo os seus irmãos crescerem. É necessário que cada médium esteja unido. E será necessário, nesse momento, que aqueles que não conseguem ainda a conexão com o Pai comecem a buscar por esta conexão. Pergunte ao outro que já conseguiu como é, como se faz, como se sente, qual é o caminho para que o outro possa mostrar o caminho. É necessário compreensão, é necessário tolerância, é necessário paciência, porque Deus trará a esta casa espíritos doentes, muito doentes. Inclusive, Deus trará médiuns, médiuns com severos problemas emocionais, espirituais, para trabalharem e também, ao mesmo tempo, serem tratados. Ao mesmo tempo que trabalham, são tratados. É necessário o conhecimento, é necessário o estudo o máximo que puder, estudo edificante para o seu próprio crescimento, porque o estudo te tira da ignorância, o conhecimento te liberta. Com o conhecimento você cresce, você evolui. E hoje, neste século, neste planeta, nós temos uma grande quantidade de conhecimentos para que se possa evoluir. Busquem por eles. Não esperem que algo venha do alto, venha do céu e colocará este conhecimento dentro de vocês. Não é assim. É necessário que vocês busquem por este conhecimento e apliquem em vocês mesmos. É necessário que vocês se dediquem, é necessário que saia da zona de conforto, porque muitos acham que já saíram da zona de conforto, mas não saíram o suficiente. É necessário mais. Por isso que quando algo se fala, incomoda. Incomoda porque são os egos que estão berrando com aquilo que foi dito, com aquilo que foi direcionado. Ouçam uns aos outros, analisem o que é dito, entrem em acordo, entrem em comum acordo. Aquele que não entende o que você fala, compreenda, tente falar de outra forma. Se mesmo assim não compreender, modifique o assunto, modifique o que vai ser ensinado, porque se não for entendido, mesmo de uma forma fácil ou detalhada, o irmão não está preparado para aquele ensinamento e para aquele conhecimento. Portanto, modifique. Ensine algo parecido ou algo diferente. Sempre tem algo a ensinar. É necessário que vocês estejam juntos, unidos. Posturas duras afastam de Deus e separam vocês uns dos outros. Exemplo, nós estamos permitindo que tudo o que está acontecendo agora aconteça de propósito para que seja treinada a paciência, a compreensão e a tolerância. E estamos tendo êxito, porque espíritos muito adiantados, espíritos que têm uma mente poderosa, eles pensam tão rápido, eles antecipam certos acontecimentos e fazem as coisas tão rápido, que se eles forem colocados no meio de irmãos que são mais lentos ou devagar, mesmo que sejam espíritos evoluídos, eles adquirem uma falta de paciência, porque eles pensam muito mais rápido e são muito eficientes, muito inteligentes, têm uma capacidade mental imensa. E mesmo com toda a evolução, pelo motivo de estar encarnado num corpo físico denso, onde há todo o esquecimento, ele acaba perdendo a paciência com os seus irmãos. Por isso, isto precisa ser treinado, mesmo que sejam espíritos evoluídos, e é assim que eles crescem ainda mais. Evoluem ainda mais. Não é assim que se diz? Quando você já foi, eu já voltei? Então, é isso. Esse que já voltou enquanto o outro está indo, ele precisa ter paciência com o outro, que é mais devagar do que ele. Portanto, vai ser necessário que vocês se liguem, se conectem à fonte, a Deus, mais do que antes. E isso será necessário que seja feito agora. Cada médium irá se dedicar mais aos estudos, Cada médium tomará iniciativa, cada médium será mais audacioso, colocará a mão na massa, como se diz aqui na Terra, irá ter iniciativa para fazer e não esperar que o outro chame, não esperar que o outro faça por você, apenas faça. Porque a espiritualidade, quando perceber que você está se dedicando, que você está adquirindo conhecimentos, que você está evoluindo, você será um instrumento muito mais eficiente e irá chamar a atenção da espiritualidade, porque eles perceberão que você está se tornando um instrumento e tanto, então eles irão trabalhar com você. Porque você não estará só adquirindo conhecimento, mas também estará evoluindo, porque todo conhecimento que você está adquirindo, você estará colocando em prática no teu espírito, nas tuas atitudes, nas tuas condutas no teu dia a dia, com os teus irmãos e para consigo mesmo. E isso é visto, é sempre monitorado. Isso chama a atenção, porque quando isso acontece, a tua luz aumenta, e quando a tua luz aumenta, chama a atenção daqueles que estão na esfera extrafísica, daqueles que estão nas sombras e daqueles que estão na luz. Num mundo ainda dominado pelas trevas, quando isso acontecer, você ascender, os das trevas, aqueles que estão nas sombras, ficarão incomodados, e é normal que tu sejas mais atacado, principalmente se você estiver inserido num trabalho espiritual sério. É normal que sejas mais atacado. Nesse momento, será necessário que tu tenhas fé, será necessário que tu aumente o teu quantum de energia, que tu cresça, que tu aumente a tua vibração. Nesse momento, com a tua vibração elevada de amor, serenidade e paz, você estará numa sintonia totalmente diferente daqueles que são os seus opositores. Estando nesta sintonia, eles não conseguirão atingi-lo. Emane amor para eles, muito amor, muita compreensão por eles estarem como estão. Abrace-os e assim eles poderão ser resgatados para a luz. Eles poderão ter os seus corações quebrantados pelo amor que tu emana. Não se resolve a violência ou o ódio com raiva, violência e ódio. O ódio se resolve com amor. É a única forma, é o único jeito de resolver aqueles que estão com esse problema. O problema do ódio, o problema da raiva, da intolerância, da incompreensão, da sede de poder, nos vícios. A única forma é com amor. Não existe outro caminho. Portanto, sejam esse amor. Emanem esse amor, mesmo que vocês não estejam vendo nada por estarem em corpos físicos densos, possam ter certeza, tenham certeza do que eu digo. A luz estará dentro de vocês, em volta de vocês, e essa luz expandirá muito longe, mesmo que vocês não possam ver. Tenham fé porque o espiritual é real. Tudo é espiritual, tudo é energia, tudo é conexão, tudo é vibração. Tudo é sintonia. Sintonizem com o melhor, e o melhor é o amor. Sintonizem com a fraternidade, sintonizem com a caridade. Não rebatam ofensas. Se alguém te ofender, te criticar de forma negativa e violenta, não responda na mesma moeda. Silencia-te. Ore por aquele que te ataca, por aquele que te ofende. Ore por ele. Nunca devolva a raiva, nunca devolva o ódio, nunca devolva esse tipo de vibração, esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, porque o maior prejudicado será tu mesmo, porque tudo isto que tu mandar de volta retornará para ti mesmo. Portanto, sejam a paciência, sejam a tolerância, sejam o amor, sejam a fraternidade, sejam a compreensão. Entendam que cada um está no seu momento, cada um precisa estar daquele jeito em determinada encarnação. Outros não precisam estar daquele jeito, outros precisam estar de outro. Se você perceber que um precisa estar de outro jeito melhor, Ensine-o e tente alertá-lo de forma sábia, não de forma impositiva. Alerte-o de forma sábia, muitas vezes da forma que ele consegue entender, de acordo com a sua capacidade de entendimento e compreensão, de acordo com a sua capacidade de alcance. Tenham isso nas suas mentes. Nós estamos mudando todo o ambiente astral desta casa. Nós estamos preparando todo o ambiente astral desta casa para tudo que está programado para acontecer nos dias por vindouros, tanto na esfera física como na esfera extrafísica. Nós estamos modificando todo o panorama energético, todo o panorama espiritual desta residência que aqui está. Nesta residência que se realiza este trabalho. Vocês irão percebendo à medida que as coisas forem acontecendo e será tudo tão de forma natural, tão suave, tão tranquilo e ao mesmo tempo intenso que vocês vão entrar no ritmo tranquilamente. Não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos, removam a ansiedade de dentro de vocês. Não pensem no futuro, não pensem no que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a mais anos. Pensem no hoje, vivam no presente, esqueçam o passado de uma vez por todas, porque o passado já não te pertence mais. O passado já não pertence a mais nenhum de vocês, portanto, erradiquem todo o passado das suas vidas, treinem, evitem falar, não falem, na verdade, não falem do passado, o que aconteceu, ou o que o irmão fez ou deixou de fazer, porque lembrar o passado é adquirir tristeza, é adquirir depressão, é baixar a vibração, é não evoluir, é estagnar. Portanto, vivam um presente eterno, com fé e confiança no amanhã, mas sem pensar no amanhã. Coloquem na mão de Deus tudo o que vai acontecer amanhã, porque tudo está no controle dEle. O futuro pertence a Ele, não a nós. A nós, o presente é o mais importante. Se estamos aqui hoje nesta reunião, pensaremos na reunião de hoje, não pensaremos na próxima, mas sim na de hoje, em tudo que será feito, sem pensar no amanhã. Então, meus irmãos, este é o meu recado para os meus amigos espirituais, para os meus irmãos espirituais em Deus. Eu agradeço grandemente a oportunidade por estar aqui hoje. Na verdade, já estou aqui, estou sempre aqui, mas é a primeira vez que me manifesto através deste médium e posso me manifestar através de qualquer outro médium que está aqui, assim como qualquer outro médium em outra casa espiritual. Basta entrar em sintonia comigo e com os nossos, com Deus, com Jesus e com todos os benfeitores espirituais, que tudo pode acontecer. Entrar em sintonia, responsabilidade, confiança, fé, muita reforma íntima, muita dedicação. E tu entrarás em sintonia conosco, principalmente a bondade, principalmente a boa vontade, a sinceridade no coração, porque isso nós conseguimos ver, meus irmãos. Muito obrigado. Que a paz da fonte divina esteja convosco. Eu sou Serafis Bey, seu irmão em Deus. Muito obrigado.